já não portam mais. Eu preciso deixar pra trás tudo que eu passei. Ou meu fim vai ser morrer de fome e de poder. Meu destino é me tornar um renegado. Mas pra ter poder, eu tenho que ser amaldiçoado. Eu queria que fosse só mais uma ilusão. Desfechar engano. Agora tudo faz sentido. Se pegasse um pergaminho e lisse, você pediu pra que eu visse. Esse fantasma do passado me deixa triste. Não consigo dormir pensando no que você me disse. Over, aqui é o game over. Não adianta tentar hoje, vingança não resolve. Desculpas te consome, quando seu armor some. Não tem ninguém que dorme, essa fera que dorme. Nunca adianta meu ódio, nunca adianta meu medo. Eu sempre tô cheio de mágoa, por isso coloco minha máscara. Uma chama domina meu corpo e o demônio vermelho fica azul como um jacaré. No inferno vejo de perto, ninja mais forte, teme de medo. Caminho certo, nem sempre é fácil, cada vez mais fica distreito. Nego, nada é perfeito, nada é do jeito que a gente pensa. Meus olhos sangram, já foi assinada minha sentença. Eu preciso deixar pra trás tudo que eu passei. Ou meu fim vai ser morrer de fome e de poder. Meu destino é me tornar um renegado.